jamais. Sem olhar pra trás, Deus nos levantou pra esmagar a Satanás. Viver é preciso para poder entender os planos que Deus tem pra mim, os planos que tem pra você, irmão. Tome uma decisão, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a libertação na Bíblia tá escrito. Acredite, ó ateu, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Os planos do Senhor são perfeitos, pode crer. Cabe a você conseguir compreender. Às vezes a vida começa a desandar, você perde tudo que tem, mas Deus vai te ajudar. Tudo que acontece na sua vida, meu irmão, Deus tem um plano guardado dentro do seu coração. Os planos de Deus ninguém consegue compreender. Tudo que acontece, Deus tem planos pra você. Alegria e sofrimento, todo mundo vai passar. Mas é plano de Deus e ninguém pode revogar. Os planos de Deus ninguém consegue compreender. Tudo que acontece, Deus tem planos pra você. Alegria e sofrimento, todo mundo vai passar. Mas é plano de Deus e ninguém pode revogar. Os planos de Deus são muito bons pra mim. Posso até correr, chorar, gritar, enfim, ele não me desampara mesmo que eu tiver de pecar contra o seu nome, cê não Zé Mané. É, eu escolhi este caminho e agora eu sigo na vigília com Cristo, meu grande amigo. Pode crer, se eu venho te apresentar, ou você queima o diabo, ou ele vai te queimar. Meu Senhor te escolheu no plano real de viver e ser feliz numa vida normal, sem ilusão, nem caixão, paletó de madeira. Levar seu nome à salvação pela vida inteira. Enquanto muitos perguntam por que aconteceu, era um comparsa tão bom, por que morreu, hein? Vai entender, tudo vem dos planos do Senhor, e a resposta a quem dar é o redentor. Por isso eu respondo, aquele que perdeu tudo que aconteceu, tá nos planos de Deus. Sei que é difícil sentir, Joe, a dor de perder um alguém, mas sei, tenho a esperança que Deus já faz tudo só para o meu bem. Eu vou bem dizer o seu nome e louvá-lo enquanto eu consigo encontrar. O profeta já diz que devo buscar, Joe, enquanto se pode achar. Os planos de Deus concretizam, se tu fizer por merecer, orando, entregando sua vida e com todo o amor Deus perdoa você. Os planos de Deus ninguém consegue compreender. Tudo que acontece, Deus tem planos pra você. Sofrimento, todo mundo vai passar. Mas é plano de Deus e ninguém pode revogar. Os planos de Deus ninguém consegue compreender. Tudo que acontece, Deus tem planos pra você. Alegria e sofrimento, todo mundo vai passar. Mas é plano de Deus e ninguém pode revogar. Eu é que sei os planos que tenho pra vós, assim diz o Senhor. Os planos de Deus é plano de paz e não de mal moro. O sofrimento vem e junto com ele vem o pranto. Já sofreu, mano, sabe do que eu tô falando. Pensar assim, acabou, Deus não olha pra mim. Engana o seu parceiro, esse não é o seu fim. Eu sei, na vida, às vezes é um sofrimento atrás do outro. É como dizem, feio, um abismo puxa o outro. Olhar pros lados e não enxergar a solução. Ei, se liga, irmão, tudo que acontece é permissão de Deus. E é nas provas que nos tornamos mais fortes. Por isso fique firme, mano, não seja logo. Tudo que acontece na sua vida é permissão daquele que te criou. Por isso eu te falo, irmão, não vacile não, louve ao Senhor. É triste ver que tem os mano que já deixou de crer em Cristo, mas ele é tipo um pai e sempre tem plano pro seu filho. Os planos de Deus ninguém consegue compreender. Tudo que acontece, Deus